6 3 decolar 221, chama controle 208. 208, obrigado, boa tarde. Ingressa então para o seu principal, Lima, Mike e Missamina, Quebec, para o cruzamento. 33, sob contato radar Sobel 360, após 2000, país Leda, após Leda, Bridge. 2000, Leda, 2000, Leda, Leda, Bridge, gol 1333. Reporte para ingresso, pista 17, número 2, para decolagem. Luna 394, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 1 no 0 grau, 089. Luna decolagem, pistão no zero, voo na 394. Controle Salvador, quilo alfa, Quebec, na sua atividade rotatória, visual com campo. Torre, 9862. 186, Quebec. Torre Salvador, Papai Uniforme, Kilo Alfa Quebec. Kilo Alfa Quebec, hoje aproximação, reporte na curta final da 17. Passará Quebec. Luna 394, decolado ao sustento, meu controle 208. 8394. Voltando 3193, tem 1906 a bordo, 4 horas e 10 alterna cabina. Confirmando, 1943. Tem 1906, 103, 1906. Gente, via Indy Alpha Del Ponto Espera, torre 186, ajuste 10114, bom voo. Gente, Indy Alpha Ponto Espera 186, torre 3193. 2085? Afirmativo. 2085, 2585, obrigado, boa tarde. Foi Salvador, Golão 384, tem corda passando 2500. 394, subcontato radar, Sobel 360. Após 2000, vou direto pro Dael. Após Dael, Leda, Bridge. Gente, Dael, Leda, Bridge. Vou no 384. Diz que mantém a posição. Que bravo, que ciente, mantém a posição. Cuidado se a gente manter a posição. Renovei em Biralfa, decolagem 25, autorizado curva esquerda. Cruzamento do aeródromo, reporte livrando o eixo da 1028. Está livrando o eixo da 28, em Jornal Biral. Torre, o Quilofa Quebec na curta, da 17. Quilofa Quebec, hoje aproximação, agora utilização para pouso. Aproximação Quebec, 36. Bar, Whisky, Kilo, Alfa, Quebec, confirme baixar e travado. Kilo, Alfa, Quebec, trem fixo. Curtíssimo na final. Vamos no céu. Papá, Whisky, Kilo, Alfa, Quebec, traca do avistado, autorizado, pouso, pista 17, vento 120 graus, 09 mais. Trengala 014. Gente, o Papá Uniforme, Kilo, Alfa, Quebec. Índio Novembro Alfa, acabou de cruzar o eixo da 1028. Índio Novembro Alfa, foi na proa de buraquinho, chame controle 208. Chamaram o controle 1208, Índio Novembro Alfa. Torre Salvador, o TAM 3193, ponte espera, pronto. TAM 3193 autorizado, ali ainda decola pista 10, vento 120 graus, 089. Ali decola, dá 10, TAM 3193. Alfa Quebec, autorizado backtrack, ingresse no Taxi November, aguarde para ingresso no parte 4. Gente, o nome do país, corredor forte, Índio Novembro Alfa. Whisky, Bravo Whisky, autorizado cruzamento da 1735, vai passar na frequência ali. 333, chama Recife, 1251, alternando no 3325. 251, 3325, obrigado, boa tarde. Boa. Eco Delta, autorizado decolagem pista 17, vento, uma centena, 09 nós, pode fora do solo. Pai Uniforme, que Lofa Quebec, autorizado, cruzamento da 1735, ingresso no pátio 4, estação na frequência livre, no solo as 2 passos. O 3193 decolado, 960, chame o controle 208. 208. 325. 251, 3325, gol na 394. Controle Salvador, TAM 3193, vai passar 2000 pés. TAM 3193, seu contato radar celular 380, da presente Leda, após Leda Bridge. Sente, pro de Leda, após Leda Bridge, TAM 3193, subindo ao 380. Que acordeado, chame controle 1208. Controle Salvador. Boa tarde. Mike, Eco Delta, 1 mil pés, direto Manati, quando possível ser o estimado de pouso. Reporte na 20ª milha. Bota lá na 20ª milha, Mike, Eco Delta. Estimado de pouso em Manati é 1758, Mike, Eco Delta. 1758, copiado. 753. Daqui a pouco a gente fala mais com ela. Estou conseguindo copiar sua informação, o senhor pode repetir? Mike Eco Delta. Confirme, confirme. Não consegui copiar a sua última informação, o senhor pode repetir? Não. Não houve comunicação com o controle do Mike Eco Delta. Só para confirmar, o estimado de pouso 1758. 5490. 5490, é isso, Trip? Afirmo. Prossiga. O senhor pode falar primeiro aqui da gente na urgência, não? O senhor é 6315 no 04 livre, chama em táxi. Livre, chama táxi, 6315. O 5490 ou 960 para Petrolina, sem negativo. Nós já não temos o plano ainda, informe o estimado e calça fora. Aguarde. Paulo Salvador, Chanel 6142, posição 6 para o pushback. Dois portão aprovado, pushback, saneamento, chama táxi. Porta táxi, chamada táxi, seu Chanel 6142. Paulo Salvador, Otan 3561, boa tarde, sempre daqui no Brasília. Sim, então 1:380, Brasília já aprovado, prepara a subida, bom, 1 minuto para a autorização. Tá, okay, obrigado. Brasília aprovado, nível 380 via Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita, saída Arbor Elefa, controle opera 1208, aciona 5507, cotejo. Confirmando, foi pelo TAM 3561. Afirmativo, Brasília aprovado, 380, via Alfa Zulu 17, decola da 10, direita, Arbor Elefa é a saída, o controle opera 1208, aciona 5507. O 351 da Fé autorizado, 380, Brasília, Perzulu 17, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa 208, controle 5507, o responder está no 10. Correto. Quando pronto, só me posicionamento no 1-0. Chamará. Salve, Salvador. O Xanerra 63, 1-5 com 132 a bordo, 3 horas e 40, alterna Galeão. Via 15 Alfa, Del Ponto Sera, quando chama a torre, 1-8-6, estado 1-0-1-4, bom voo. De Alfa, Ponto Espera, torre 18-6, muito obrigado, senhor. Bom dia, bom trabalho. Solo Salvador, boa tarde, Oxenê 6213, formação Kilo 380 Galeão. 6213, Galeão, temos o 36, copia? Copia. Autorizado, 360 Galeão, via para o Zulu 10, após a rota do plano. Decola 10 com curva direita. Saída da El Leda Bridge, controle e opera 120, decimal 8, aciona 5531 no cotejo. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via para o Zulu 10, após conforme a rota do plano. Causa da cabeceira 10, primeira curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle de saída 120, decimal 8, e o transponder 5531, Oxenem 6213. Correto, quando pronto, chame em posicionamento no 01. Camarada 01, 6213. Solo trip 5489, parte 3, para o curso de acionamento pronto. Livre, chame táxi. Livre, vou estar. Torre Salvador, Oceaner 6315, ponto de espera da 10 Franco. Oceaner 6315, autorizado decolagem, pista 10. Oi. Vento de 130 graus 09 nós, Querengal no 0, 14. A linha decola da 10, Oceaner 6315. Espera de destino, Oceaner 6162. Táxi, o trip 5489, 69 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Salvador. Índia Alfa, ponto espera, torre 18, meias, estado 10, 14, bom voo. Bate Índia Alfa, torre 18, 60, muito obrigado e boa tarde. É 3 no 5, autorizado decolagem pista no 0, vento no 30 graus 08 nós. Seu Torre 63 no 5, a gente está com um passageiro aqui problemático, a gente solicita liberar a pista, deixa o colega decolar. A gente vai resolver a situação aqui na taxiway e caso contrário a gente embarca ou prossegue novamente, ok? Gente, a CNM, às vezes no 5 de pista na Delta, chame em solo, 1219. Vai liberar e chama 1219. Eu vou alinhar o avião aqui pela Bravo, o senhor libera pela Charlie, ok? Gente, tá liberando o avião. 6315. 6142 tá pronto? Afirmativo. Ok, escutou a instrução? Afirmativo, vamos alinhar aí e dá pra fazer palestra também. Obrigado, hein? Aliás, mantém o 6142. Alinha e mantém. Senhor, das 1600, foi realizada alguma DLA? Foi, para 1800. 1800, ok. Não temos a DLA no sistema, vou coordenar com a IES e já já retorno. Mantenha a posição. 5489, escuta? Escuta, 5489. Ah, pode prosseguir o táxi à direita, chama no ponto certo. O 5 vai querer algum apoio de médico? Vai só um minuto. Tá, ok. Ele já tá com a Infero na linha aqui. Vou deixar um stand-by já de qualquer forma. Tá, ok. Na realidade não é, não é nem atendimento médico, é uma senhora que está muito nervosa, ela não quer colocar o cinto e na realidade não é nem caso médico não, acho que é caso mais nervoso mesmo. Quer dizer, mas seria interessante sim, atendimento médico. Vou livrar aqui, vou coordenar com a nossa chefe de cabine aqui e já te informo. Ok, então libera na próxima direita, quem sabe um psicólogo então. É isso aí. Show. Torre está livrando 6315, vai chamar o solo, a gente já conseguiu acalmar a fera aqui e vamos retomar aí para a sequência do ponto de fera. Ciente, chame solo 219, acionei 6315. 219. Acionei 6142, autorizado a decolagem, pistão 0, vento no 30 graus, 099. Pista decolagem não, a 0, acionei 6142. Corrida do acionei, está autorizado a vir manter o trip? Mas a corrida do acionei, autorizado a nem manter o trip 5489, pistão 0. E aí, manter. Paulo Salvador, na escuta do CNM 3-1-5. 3-1-5, afirmativo. Prossegue então via Juliette, Pátio, Índia e Alfa até o ponto espera quando chama a torre 1-1-8-6. Juliette, Pátio, Índia e torre, pode esperar a torre 18-6, o CNM 3-1-5. Pronto para decolagem tipo 5489. Gente, vai ter a posição tipo 5489. Estamos no 42, decolado 46, time controle 1208. Controle 208, Xenia 6142, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, Xenia 6142. Ryanair 6142, boa tarde, sobre contato radar Sabel 350, saída Pucajamucajú. Pucajamucajú, a feira para a cidade presente, direto para hoje, Aru? Mais coordenação com Recife, 6142. Ok, mandando perfil, Ryanair 6142. Mais 4 Salvador Oceania 6213 no 01 para pushback. 01 livre, chame táxi. Chame táxi 6203. Xanema 6315, quatro de espera, agora pronto. Alima, tem pistão no 0, Xanema 3 no 5. Alima, tem no 0, 6 no 5. 25489, decolado 48, chama o controle 208. 208, obrigado, tu já. 489, boa tarde. 489 da Triple, boa tarde. Sobre contato radar Sabel 200. Está presente voa direto a Arbor, livre da restrição de subida. Direto a Arbor, 481, muito obrigado. Quase 90, ainda aguarde, ainda aguarde. Prossiga. Para pushback, assinamento. No... Livre, chame táxi. Metriz no 5, autorizado decolagem, pistão na 0, vento 120 graus, 099. Livre de decolagem, Oceania 561, não confirme? Pushback acionamento no portão 10. Já foi autorizado, chame táxi. Pushback acionamento, reporta o táxi. 3561. Aguarde. Guardando, obrigado.